dos sentidos. Os caçados passavam ao meu lado em morno. Podia ouvir os passos que estava pesado e monocórdicos no chão. Hoje quero sentir o cheiro do meu corpo. Carambolas de frio deixem de ser aos pelos dos meus braços. Gosto do cheiro. O meu cheiro satisfaz-me. Não é raro acontecer dar por mim enrolado em lençóis de mil cores e sentir o aroma perfumado, cheiro do meu corpo. Hoje voltei a sentir o aroma em mono da lua dentro dos meus ouvidos. O sol brilhava intensamente. Um leve frio fazia-se sentir. Nada de profundo, nada de cortante. Carambolas de frio penetrantes como plumas. Os carros continuam a passar em volta. Olhou para eles e, com uma insuspeitável indiferença ou com uma notada surpresa no espanto pelos gestos que tinha representado, desejou-lhes boa noite e disse-lhes até amanhã, tendo virado costas logo de seguida, sozinho e frio como a chuva caía. Dirigiu-se para casa a pé, mais uma vez tinha esquecido seu jeito verde. Para si próprio disse as seguintes palavras. Gostava de ser sincero sem ser ridículo. Gostava de ser como o senhor Che. Para si próprio disse as seguintes palavras: gostava de ser sincero sem ser ridículo, gostava de ser como o Sr. G. Quem é o Sr. G? Apenas alguém desconhecido e muito discreto que, segundo Baudelaire, saiu pintor da modernidade. Beep, beep.